Agora, aqui na sua rádio, você tem um encontro com o melhor da música brasileira. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. Os grandes artistas que fizeram e fazem parte da história da nossa música. As canções que marcaram e não saem da sua memória. Aumente o volume. Está no ar. Clássicos da MPB. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do Clássicos da MPB. Por aqui o que há de melhor na música popular brasileira para você curtir e matar a saudade com a gente. Eu sou o Felipe Araújo e tenho o imenso prazer de te fazer companhia nas próximas duas horas. Nós vamos abrindo a nossa parte musical de hoje com o Yahoo. Logo na sequência eu trago Léo Jaime. O melhor da música popular brasileira. Oh, mentira. Nós curtimos aí, abrindo clássicos da MPB, Yahoo, Mordida de Amor. Tivemos também o Léo Jaime com a música Adoro. Por aqui, o que há de melhor na música popular brasileira para você, toda semana, comigo, Felipe Araújo. E vem chegando para você mais dois sucessos para recordar e matar a saudade. Agora eu trago o cantor Dalto e depois Marina Lima. Thank you. cima da hora. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O seu amor ou o meu? Não, não dá. Logo depois de amar, as lágrimas rolam e ninguém me diz. Mas quase não dá para ser feliz. Mas quase não dá para ser feliz. Clássicos da MPB. Fechando a primeira sequência do Clássicos da MPB, você ouviu o Dalto, Quase Não Dá Para Ser Feliz. Marina, Preciso Dizer Que Te Amo. Estamos apresentando Clássicos da MPB. Por aqui desfilam o que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho eu volto trazendo o grupo Os Paralamas do Sucesso. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB.

espera e sempre dança. A gente sofre, a gente chora, a gente cansa. E a vida fica tão difícil de viver. Porque eu só quero mais um pouco de você. Pois com você a gente espera e sempre dança. José Augusto nos interpretou a música De Igual Pra Igual. Vanderléia, Me Ame ou Me Deixe. Estamos apresentando clássicos da MPB, os grandes sucessos da música popular brasileira para você. Agora você confere a cantora Gal Costa. E fechando a primeira hora, tem o cantor Emílio Santiago. A vida é muito mais quando estou perto de você. E clássicos da MPB, os grandes sucessos da nossa música. Noite, eu vou na cidade a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares espio em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, alegria me dá, nele você está. Mas se eu tivesse que me quisesse, esse alguém me diria: existe, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebê, bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue no mar da Avenida São João. Da Avenida São João. Fechando a primeira hora do Clássicos da MPB, nós tivemos aí a cantora Gal Costa, Viver e Reviver, Emílio Santiago, Ronda. Estamos apresentando Clássicos da MPB, que já está finalizando a primeira hora. Nós vamos a mais um breve intervalo e logo na sequência a gente volta para abrir a segunda hora do nosso programa com a cantora Solange. Clássicos da MPB, o melhor da música popular brasileira. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Muito bem, minha gente, já estamos de volta para abrirmos a segunda hora do Clássicos da MPB. É um prazer estar em sua companhia. Eu sou o Felipe Araújo e nós vamos por aqui curtindo o que há de melhor na música popular brasileira. Abrindo a segunda hora do nosso programa, eu trago para você a cantora Solange e logo na sequência, Eduardo Duzek. Thank you. Araújo está apresentando Clássicos da MPB. Respirar enquanto o míssil passa ao longe a berrar. Bombas explodem e granadas nos fazem beijar com mais ardor. Sem violência contra o nosso amor, sua ausência é o meu terror. E a ciência não achou melhor remédio do que I love you para curar o mal que o mundo. Poder fazer da má notícia um pensamento de delícia. Seus olhos são 2 milhões de dólares que assaltei com beijos metralhadores. A mão armada de carinho que não bate, bomba de chocolate, meu amor. Enquanto o míssil passa ao longe a berrar, bombas explodem e granadas nos fazem beijar com mais ardor. Sem violência contra o nosso amor, sua ausência é o meu terror. E a ciência não achou melhor remédio do que I love you para curar o mal que o mundo contraiu. Poder fazer da má notícia um pensamento de delícia. Seus olhos são 2 milhões de dólares que assaltei com beijos metralhadores. A mão armada de carinho que não faz bomba de chocolate, meu amor. Solange interpretou pra nós a música Me Dá um Alô, Eduardo Duzek. Amor e Bomba. Estamos apresentando Clássicos da MPB. Você acompanhando com a gente o que há de melhor na música popular brasileira. Agora você confere o cantor Lulu Santos e logo na sequência Jane Duboc. Tremulará a velha bandeira da vida. Acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. Demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno existirá. E toda graça então experimentará, para todo mal a cura. Existirá. Em todo porto se hasteará a velha bandeira da vida. Acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá

Da MPB, um programa feito com o que há de melhor da música popular brasileira. Sucessos de todos os tempos. Tivemos aí o César Camargo Mariano com a música Cremoso, a dupla Sai Guarabira, o sucesso Tabuleiro. Estamos apresentando clássicos da MPB, uma viagem musical aos sucessos da música popular brasileira. Agora nós vamos recordar ele que fez parte do grupo Barão Vermelho, o saudoso Cazuza. Logo na sequência tem Mu. Vida fácil, fácil, fácil. Vida fácil, yeah. Tintim, a tua cor te agradece. Brinde, o nosso astro merece. Ao seu fã-clube fiel, dá autógrafo em talão de cheque. Big Boss. ganhamos em espécie. Classic vira Rolex, todo no ar do teu deck. Só festa relax, toca livre na certa. Robin Hood gentil da galera, protetor das artes práticas, valorizando quem sabe levar a vida fácil, fácil. Vida fácil, fácil, fácil. Vida fácil. A cor te agradece. Um brinde, o nosso astro merece. Ao seu fã-clube fiel, dá autógrafo em talão de cheque. Ba, ba, ba, ba, ba, Big Boss. Tua mão aberta enobrece. Dignifica. Nós que sonhamos em espécie. Classic vira Rolex, sob o ar do teu deck. Só festa relax, boca livre na certa. Robinho de gentil da galera, protetor das artes práticas, valorizando quem sabe levar a vida fácil, fácil. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Thank you. Fechando esta sequência do Clássicos da MPB, nós ouvimos Cazuza, Vida Fácil, Mu, Paraíso. Estamos apresentando Clássicos da MPB, o maior desfile de música popular brasileira, toda semana, com Felipe Araújo, aqui na sua emissora. Nós vamos ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente traz a última sequência do nosso programa, que abre com Tonight. Clássicos da MPB e os ritmos do Brasil. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta para a última sequência do Clássicos da MPB desta semana, que tem muita música bonita ainda para tocar para você nesta última sequência. Vamos dando continuidade à nossa parte musical com Tunai, e logo na sequência, João Caetano. Sem pena de mim, me provocar, me torturar, qualquer coisa assim. Querer te olhar, te encontrar, sem pra onde ir. Surpresa vem, é você com alguém passando por mim. E eu que era o rei jamais me preocupei se alguém me amava tanto assim. Eu sei, me machuquei, mas aprendi. Quero te achar em qualquer lugar, sem pena de mim. Me provocar, me torturar, qualquer coisa assim. Quero te olhar, te encontrar, sem pra onde ir. Surpresa vem, é você com alguém passando por mim. E eu com mais de seis pedi a minha vez por ter me apaixonado assim. Agora eu sei, me machuquei, mas aprendi que a vida é mais bonita quando a gente fica louco num desejo sem fim. Aconteceu, você e eu sobrou pra mim. Clássicos da MPB e o som do Brasil. Fazer além do amor por você que dividiu e nem deixou respirar, tampouco um pouco sonhar mais uma vez outra vez uma outra mulher. Minta pra mim, conte que é simples assim. Você gostando, eu também, ninguém errou. A vida que se enganou no que nos deu, ninguém quis. Achamos pouco pedaços do que já passou. Mas quem vai saber se a solidão quer um ou dois pra se instalar de vez? E quem vai dizer se o amor é esse ou é outro que vem pra valer? Minta pra mim, conte que é simples assim. Você gostando, eu também, ninguém errou. A vida que se enganou no que nos deu, ninguém quis. Achamos pouco pedaços do que já passou. Mas quem vai saber se a solidão quer um ou dois pra se instalar de vez? E quem vai dizer se o amor é esse ou é outro que vem pra valer? Tivemos aí a presença de Tunai com Sobrou Pra Mim, João Caetano, Pedaços. Você está acompanhando Clássicos da MPB, na sua emissora preferida, na sua emissora favorita, toda semana comigo, Felipe Araújo. Vamos trazendo agora as duas últimas músicas do nosso programa de hoje. Vem chegando para cantar a Marrom Alcione e para fechar nossa parte musical, Kiko Zambianchi. Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você procurando fazer parte da tua vida. Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa. É fazer dos teus erros num motivo qualquer a razão da minha culpa. Minha estranha loucura é correr pros teus braços quando acaba uma briga. Te dá sempre razão e assumir o papel de culpada bandida. Eu vou ser humilhar. Tenta descobrir que o melhor é você.

vida não aceito derrota, não há sorte que eu não pague pra ver. E se tudo passa, tudo começa, não há sorte que eu não pague pra ver. Você perde, falta de imaginação. Você perde quando diz que sim, o certo é não. Você perde, falta de imaginação. Você perde quando diz que nesse jogo não se pode roubar. Se não sabe com quem. Fechando clássicos da MPB deste final de semana, nós ouvimos a Marrom Alcione com a música Estranha Loucura. Kiko Zambianchi, Você Perde. É uma pena, meus amigos, mas nós estamos finalizando o clássicos da MPB deste final de semana, agradecendo você pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Felipe Araújo, tenho o imenso prazer de convidar você para nos encontrarmos na próxima semana por esta mesma emissora, tá certo? A todo mundo, um grande abraço, um excelente final de semana e a gente se fala na semana que vem. Um grande abraço! Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.